Agora a festa vai no começar. No baile acontece assim, eu olhando pra ela, ela olhando pra mim, eu fumando verdinho. Enquanto ela abafora o DJ Anderson, agora assim, o trem vai pegou beco, vai preço. Vai pro beco, vai pro beco. Vou te levar pro beco do beco. Ajoelha, do beco. Ajoelha, aproveita que ninguém tá vendo. Vai pro beco, ajoelha, aproveita que ninguém tá vendo. Vai pro beco, ajoelha, aproveita que ninguém tá vendo. Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa. Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa. Ajoelha, ajoelha, aproveita que ninguém tá vendo. Vai pro beco, ajoelha, aproveita que ninguém tá vendo. Fosse droga, eu era nóia de buceta. E o buqueiro ia se chamar biqueira. Fiz essa letra muito louco de skunk. A Cracolândia seria um baile funk. A Cracolândia. A putaria um começa aqui. Se fosse droga, eu era nóia de buceta. E o buqueiro ia se chamar biqueira. Fiz essa letra muito louco de skunk. Selecionadas, deixei todas avisadas. O desafio hoje é em casa. Vamos ver qual que é a mais treinada. Mas vai ter que uma parceria de grande sucesso. Bum bum com vida própria, bum bum com vida própria, apropriado pra fazer o que o bonde adora. Com vida própria, apropriado pra fazer o que o bonde adora. Pode deixar essa dançar, porque ela representa. Ninguém aguenta esse bumbum em câmera lenta. Ninguém aguenta esse bumbum. Ninguém aguenta esse bumbum em câmera lenta. Já falei que na faixa de Gaza só tem homem bomba, geral sabe disso. Alto poder de impacto, quem tá portando não brinca em serviço. É tudo ou nada, guerra declarada, não dá pra saber quem vai ser salvo. Caça vira caçador, atirador vira alvo. Porque na linha de frente, sossega a palavra inexistente. E a paz é só mais um tempo, pra recarregar os pentes. Mulher, ouro e poder, já falei que é lutando que eu conquisto. E a blindagem do meu corpo quem fornece é Jesus Cristo e a lei que sempre acreditei. É a lei do justo lá do céu, porque aqui a lei do homem não tá saindo do papel. De um lado nós trajado, do outro esfadado. Esse conflito tá tudo mudado, errado tá agindo pelo certo. E o que era pra ser certo tá agindo errado. É que não tem esperto e nem outro. Agora o trem pegou o preço. Principalmente com os M que vem na maldade de nós. Só recebe o truque, é boné de 200, tênis de 1000 e uma camisa de mais de 300. Nós tá portando, mas não se ilude, que a liberdade que pra nós tá valendo. Dizem que é ruim a vida que escolhi. DJ Anderson, chefe é chefe, né pai? Não, assim, não tinha gente querendo meu lugar. É dedo no gatilho, sangue nos olhos, o coração trabalhando de ódio. Porque quem tá mole no filme da vida não passa. Nem no primeiro episódio, mantendo a razão em qualquer decisão. Mente do vilão, terra desconhecida, inimigo número um. Tu é o estado que não acredita, enquanto cifrão fala mais alto. E fizer parte da autoestima, vai ter uma faixa de gás, sempre uma nova estima. Eita porra. Daniel Rossi não gosta. Vem passar a noite na minha Pokébola. Então vem passar a noite na minha Pokébola. Vem passar a noite na minha Pokébola. Hoje tu vai dar buceta pro meu parceiro Z3. Então preste atenção, é pra tu ficar ciente. Encosta a mão na equipe e vai sentando diferente. Olha quem que ela quer, quem que ela quer. Pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente. Cê é louco, cachorreira. Pente, pente, pente, pente, pente. Pente, pente, pente, pente. Pente, pente, pente, pente. Pente, pente, pente, pente. Pente, pente, pente, pente. Pente, pente, pente, pente. Pente, pente, pente, pente. Pente, pente, pente, pente. Pente, pente, pente, pente. Pente, pente, pente, pente. Pente, pente, pente, pente. Pente, pente, pente, pente. Pente, pente, pente, pente. Pente, pente, pente, pente. Pente, pente, pente, pente. Pente, pente, pente, pente. Fica tranquila, relaxa, se solta. Hoje você vai ficar bem contente. O que ela quer, olha o que ela quer. Pente, pente, pente, pente. Rola você, tá na vida carente. Pente, João é o caçador de perereca. Pegou das novinha, predileto da sapeca. Me faço de bobo e ela se faz de esperta. Mas no meu cardápio... Ei, gente, Daniel, arrasta essa placa, cachorra safadinha. Vai, deixa o R7, vai tomar pica na tcheca. Deixa o R7, vai tomar pica na tcheca. No baile da VM, vai tomar pica na tcheca. No baile do N, vai tomar pica na tcheca. No baile das casinhas, vai tomar pica na tcheca. Tá duvidando, mulher? Tá duvidando, mulher? Vai no baile do Hebrão, cê vai tomar pica na tcheca. No baile do Elisa, vai tomar pica na tcheca. No baile da Vansem, cê vai tomar pica na tcheca. Põe gasosa, joga no D, vamos lá. Sou Schumacher da NASA, é automático e você vai voar. O destino é meu mundo, põe o cinto. E aí, concorrência? Passou mal? O Samu já está a caminho. Balada em primeiro lugar, pode estacionar. Tem um dia pra se embriagar. Motorista particular, camisinha, amor. Vamos cuidar, pra não ter problemas. 4M, seu louco. Cadê meu mundo? Tá calado em primeiro lugar. Pode estacionar. Tem um vídeo pra se embriagar. Motorista particular, camisinha, amor. Vamos cuidar pra não ter problemas. 4M, sou louco, mas louca. Cadê meu mundo? Tá. Trabalho minha rima com muito cuidado pra subir no palco e botar terror. Demonstrando apenas um pouco só pra tu sentir o ronco do motor. Escutou? Muita calma, maluco. Agora vê se não se assusta. Apenas a demonstração da vida bandida do mestre da fuga. Que pilota não pensa duas vezes, não conta com a sorte, nós conta com Deus. A voz de terror já foi dada, se tu reagir, o problema é só teu. Mas não se intimida com nada, o segredo de tudo é manter a calma. Não descontrole o descontrolado, se nada é capaz de sugar tua alma. Minha consciência voltou, tudo na vida há um limite. Se concentre nas minhas ideias, escute a real e não cena de filme. Foi porque na primeira sessão tu vai ver que o piloto de tudo é capaz. Chefe é chefe, né, pai? E bate de frente com todos nós. Mas quando tudo descontrola, o comédia rebola e muda de voz. E depois que o vacilo foi feito, não adianta vencer, redimir. Avisei na primeira, na segunda. Ei, Daniel, uma parceria de grande sucesso. Depois que subiu sangue, bom falamento. Cabeça, abraço, pena. Depois que torramos, serviço de exemplo. Logo depois de corrido errado, mostrei essa letra pra vários irmãos. Engata a primeira, a segunda é pra baixo, mas vai só na cara. Terceira que tu mete o pé. E quando passa pra quarta, fuga dos gambé. Engata a primeira, a segunda é pra baixo, mas só na terceira que tu mete o pé. Quando passa pra quarta, quando passa pra quarta. Tá ligado que na pilotagem que quando nós passa a mil. A civil tentou decifrar os detalhes da placa, mas não conseguiu. Tá ligado que nesse assunto piloto de fuga tá batido, tu pegar. Ei, gente, Daniel, esse nome tem sucesso. Mas eles logo insistiram e chamaram o reforço através do radinho. Mas eu vou falar uma coisa melhor, vocês saem do meu caminho. Seja gol, seja astral, roupa ou seja laser. No estado de São Paulo, pra nós o sinal é verde. Agora, a festa.